7 no 7 ao 04 19 8. 19 8, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Webjet 57 ou 7. 7 no 7, sube e mantenha 340 da Elvis Jones. Sobe, mantém o 340, objeto 5707. Pode voar na proa de Bidev, senhor? Vou e Dael inicialmente. Dael, 5707. Pronto, 6749. Autorizado, 090 com 14 nós. Isso é falar, 6749. 7596, tá pronto pro táxi com POB de 80-90 passageiros, autonomia de 3 horas, alternando Guaro, Galeão. Ponto espera, chama pronto, 1011 o ajuste. Torre Webjet 5896, tá pronto no ponto de espera. Ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, Webjet 5896. 749-198-08, bom voo. Obrigado, bom dia aí, senhor. É 749. Controle Salvador, bom dia, 6749, livrado 2900. 749, bom dia, sube e mantém o 340, saída da El, vigilância redonda. Da El, vigilância, 6749. Alinhado e pronto, 5896. 8900, só mais um instante. Aguardando, depois faz meia. Jet 57, 7197, passa 1160, chame o centro em 13325, alterna 1251. Hora 3325, hora 251, objeto 57197, bom dia. Bom dia. Está livre o 5896-090 com 15, nós. 090 com 15, você foi classe mesmo. Bom voo. 198, obrigado. 5896. Controle, bom dia. Webjet 5896. 896, bom dia. Sub e mantenha 340, saída da EL. 40, saída da EL. Pode voar direto da EL, senhor? Autorizada. Obrigado. M6749, passou nível 150, chame o centro em 13325, alterna 1251. 13325251, obrigado, Magia. Bom dia. Salvador, good morning, WebJet 808, with the information, Echo Flight Level 340 to Blue Union. Roger, send back to Cliffs. 5808. Torre escuta do Isque, Juliette, Juliette. Prossiga. Pedindo autorização de rebote do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está autorizado, reporte na saída do pátio 3. Quente. Jet 5896 passou nível 60, chame o centro em 13325, alterna 1251. 3325, 251, obrigado. Web 5808, Retrocat. Clear to Goiânia, fly level 340. After takeoff, runway 10, right turn. Goli departure, eval, and then direct to Zambi. Saldo Control 119.8 and Skok 5412. Roger, Royal Tourist, level 340, departing from 1010 after departure, right turn, Gali departure, eval transition, after that, Denby, 119.8, control departure, and transponder 5413, so I've just 5820. 5412, report to startup and push. 5412 though, thank you, 5808, we are on gate number 10, and now ready to push back and start. Report to taxi, clear, push and startup. Clear the push and startup, report taxi, 5808, thank you. Salvador, bom dia, Gono 804, vai passando 240. 04, bom dia, chegada bom, FIDE se mantenha 2000, ajuste 10 no 1, reporte localizador. 2000, reportará o localizador, Gono 804, a chegada bom. Whisky, Juliette, Juliette, reboque finalizado, tem um bom dia. Although WebJet 5808, we're ready to taxi. We now with 94 people on board, endurance of 4 hours, alternating Galeon, Rio. Here to hold point, the QNH 101, report your right to take off. Now we're gonna taxi via Apron, Juliet, and Alpha. Alpha holding point, we're gonna call Tower 118. 6 on, actually on your frequency, 5808, thank you. Bom dia, vigilância, chegada bom, FIDE se mantém a 3.011 ajuste. 3.011, voo 1807. Voo 804, está efetuando desvio? Afirmativo, mas já está retornando, já. Sente. Our WebJet 5808, we are ready to departure on hold point 1010. Autorizada a linha decolar no 0090 com 112. 190 with 12, clear takeoff 1010, WebJet 5808, thank you.